sentimento e ser lei da atração, algo além desse mundo moderno. É que o meu coração tá querendo dos nossos nesse universo. Nós odeia essas brigas, mas quem quer perder nessa guerra de ego? Nega, eu posso estar errado no mesmo segundo, podendo estar certo. E amor, eu não sou tão mal. Vem, eu aprendi isso com você. Nós longe somos vendaval, juntos somos amanhecer. Mas não quero pensar em ti outras, eu quero a tua boca. Deixa que eu carrego a tua bolsa ou bolsas. Eles são moscas, não vou perder tempo com merda. E só nas tuas coxas, fica linda depois da briga. Logo me estica, como te tirar da minha vida. Me deixa tonto igual sativa, eu perco saliva. Pega só tu que me amei. Sentimento, isso é lida, atração, algo além desse mundo moderno. É que o meu coração tá querendo um dos nossos nesse universo. Nós odeia essas brigas, mas quem quer perder nessa guerra de ego? Nega, eu posso estar errado no mesmo segundo, podendo estar certo. E amor, eu não sou tão mal. Eu aprendi isso com você. Nós longe somos vendaval, juntos somos amanhecer. O lado bom de homem mau, Petra Poema.